saudade danada. Bota de viola aí. Ê, Tremão. Ô, saudade danada. Ê, Tremão. Ô, saudade danada. Debaixo do pé de pé branco, eu sentei pra prosear com a solidão. Vento soprava baixinho, parecia a voz dela no meu coração. O tempo passou sem aviso, levou minha flor, meu cantinho, meu chão. Ficou só lembrança, o retrato e a dor caladinha na palma da mão. Ô, saudade, por que machuca tanto assim? Traz de volta aquele olhar que me fazia sorrir. Nesse rancho tudo é silêncio, tudo parou por aqui. Só a viola ainda chora, cantando que eu não sei dizer sente. Na rede que ela costurou, ainda sinto o perfume do seu véu. E a chaleira no fogão de lenha ferve a água e me lembra o céu. Porque foi lá que ela subiu e eu fiquei com a saudade cruel. Mas enquanto eu viver neste mundo, minha prece vai subindo em cordel. Ô, saudade, por que machuca tanto assim? Traz de volta aquele olhar que me fazia sorrir. Nesse rancho tudo é silêncio, tudo parou por aqui. Só a viola ainda chora, cantando que eu não sei dizer sente. Na rede que ela costurou, ainda sinto o perfume do seu véu. E a chaleira no fogão de lenha ferve a água e me lembra o céu. Porque foi lá que ela subiu e eu fiquei com a saudade cruel. Mas enquanto eu viver neste mundo, minha prece vai subindo em cordel. E um dia eu cruzar essa estrada e Deus me chamar pra seguir, quero rever meu amor na chegada e pra sempre nunca mais partir. Oh, por aqui. Oh, saudade, por que machuca tanto assim? Traz de volta aquele olhar que me fazia sorrir. Nesse rancho tudo é silêncio, tudo parou por aqui. Só a viola ainda chora, cantando que eu não sei dizer sente.